com a razão do meu imenso amor. São teus beijos, teus carinhos, foi você quem me conquistou e me fez te amar. Sei que fiz você sofrer, sei que fiz você chorar. Me perdoe, me perdoe. Mas eu vou te convidar pra curtir o mini rei som, de Arapiranga, Curuçá, com DJ Maurílio consagrado, pra tocar a nossa canção no mini rei som. Só amor, são teus beijos, teus carinhos, foi você quem me conquistou e me fez te amar. Sei que fiz você sofrer, sei que fiz você chorar. Me perdoe, me perdoe. Mas eu vou te convidar pra curtir o mini rei som. Com DJ Maurílio consagrado, pra tocar a nossa canção no mini rei som.